No final da tarde de terça-feira, policiais militares do grupamento tático foram acionados pela Central de Operações após a chegada de uma denúncia formulada via 181. A informação era de que na rua Jaú, no bairro Profilor B1, estaria escondido um homem que era evadido do sistema prisional de Foz do Iguaçu. A denúncia informava que o homem estaria utilizando um veículo Gol de cor vermelha com o final das placas 6767. Quando estavam em deslocamento para atender a ocorrência, os policiais foram surpreendidos com um veículo com as características da denúncia circulando na Avenida General Meira. Foi realizada a abordagem e confirmado que se tratava realmente do denunciado. O indivíduo apresentou um documento em nome de Anderson Corrêa de Lima. A identidade era falsa. O nome verdadeiro do preso é Juliano Batista dos Santos, de 31 anos. Ao checarem a foto da identidade apresentada pelo condutor, em comparação à foto do documento de mandado de prisão expedido pela Justiça, descobriu-se a falsidade. Ele foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde, além de ser autuado em flagrante pelo crime de posse de drogas, pois foram encontradas cerca de 65 gramas de maconha em seu poder, ele também foi autuado pelo crime de falsidade ideológica, tendo em vista que apresentou o documento com a fotografia trocada. Agora, a informação é que ele vai responder ao sistema prisional pelos crimes de homicídio e assalto qualificado. Mas informações a respeito do prontuário desse indivíduo não podem ser divulgadas, mas, ao que tudo indica, trata-se de um elemento de alta periculosidade. Na delegacia foi cumprido o mandado de prisão e elaborado flagrante em decorrência do uso de documento falso e posse de entorpecente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.